casa de Davi, escutai a voz. O Senhor fala, traz luz em nossa dor. Ele nos guia, caminho de paz. Na escuridão, Ele é nosso amor. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. Rendei-vos ao Senhor, vivereis. Em sua graça encontrarei sorte. Moradora do vale, não temais. A mão do Senhor é forte e fiel. Ele visitará conforme as ações e acenderá o fogo do céu. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. Rendei-vos ao Senhor, sua graça encontrarei sorte. Livrai o espulhado, clamai por justiça. O furor do Senhor se acende em amor. Quando buscamos, Ele ouve nosso clamor. Em sua presença encontramos o valor. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte. Rendei-vos ao Senhor, vivereis. Em sua graça encontrarei sorte. Português e worship, acústica, guitarra, piano, sentimentos, bepeino.